a ser levado ao alto dos céus e contemplar toda a glória que preparada está para os santos. Andar nas ruas de ouro e conhecer os meus irmãos que por amor um dia vencerão a perseguição e cantar no coro celestial adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. Cantar no coro celestial, adorando.